tá embaçado. A morte aos poucos vai se aproximando. O passaporte para o inferno está te incriminando. Seus aliados o esperam do lado de lá. O seu passado está mais a contas pra acertar. Ser um pagafal do cão, foi você quem quis. A consciência tão pesada, triste e feliz. Na rua, inimigos querendo seu mal. Um grande arrependimento confidencial. Adelino, semião, minha função é foda. Minha quebrada é bem armada, espera sua volta. Salve, salve, a grande atitude, respeito é bom. O meu lado vingativo acende a sua traição. Então, aqui ninguém aposta em promessa de mudança. É muito tarde, já perdeu aquela confiança. Seu dia foi bem recebido, agora se liga. Sua presença não é mais bem-vinda. E como fica, corda na cabeça, guilhotina. Você recorda do fulano assassinado lá perto da linha. Memória acionada, lembrança assimilada. Um homicídio com a sua cara crocodilagem. Com meu mano, eu quero mais é que você se foda. Embalo do caralho, abraçando todas, pois é. Protagonista é cuzão, molde da ambição. A sua descrição na mira de um eito afinado. Se você é um predador, amanhã é a presa. O complexo está de grau em seus tropeços. A ideia de responsa, o mandamento, a avaliação. Do braço grosso quem é punhamido. Aí, ontem aceitava o dedo, hoje está cabreiro. Quem diria, o labirinto ficou sem saída. Tretas e mais tretas, ele é chave inflamada. Sei bem, quem mata morre, o provérbio é popular. Personagem hediondo, mal qualificado. Caráter adverso, hoje o repugnante. Nenhum ressarcimento, reflexo agravante. Eternamente eu serei o seu espinho. Tomando nota e pesando seu caminho. De camarote observando um corpo baleado. Um presunto, resgate atrasado. Lacrando de fundo pra quê? Se depender de mim eu multiplico o sofrimento. O nosso território aguarda seu sepultamento. Vai vendo só como que é o sol do devedor. Matador, uma cova lá no bom pastor. Não sou apenas eu em RP, eu tô ligado. O seu velório otário será bem comemorado. Ataque realista ofende a sua plenitude. Sou bicho solto, se tratando de atitude. Meu lado vingativo acende a sua traição. A sua descrição na mira de um eito afinado. Finado, você é um predador, amanhã é a presa. Finado, finado, finado, finado, finado, finado, finado. Pelo corpo, marcas de vestígio horrível. A proteção de Lucifer, a cicatriz de seus inimigos. O pato acruzado, corpo fechado, entretanto. O fim do gato, sete vidas vão se esgotando. Eu vou lembrando e pesando sua consciência. Somando os seus erros, decretando a sentença. A qual o vagabundo vai pagar aos poucos. Vai pedir clemência, maldito sufoco. 100% de pecados, disse o ditado. Que se faz é que se paga. Eu respeito a doutrina. Hoje em dia você paga mal do nosso som. Quer trincar na comunidade, estrala no salão. Mas nada disso influencia nossa opinião. Pague tudo com a sua descrição, está na mira. Agora o que fazer, otário? Boa viagem de encontro com o diabo.